my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't? Way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Feels much Estamos apresentando Encontro Central.

che si spezzano tra i denti, le cose più importanti, quelle parole che non usiamo mai, e faccio un tuffo nel dolore per farle risalire, riportarle qui, una per una qui. Posano per sempre su di noi. E se manchi tu, io non so ripeterle, io non riesco a dirle più. Invece no, qui piovono i ricordi, e io farei di più. It's okay, things won't get better. seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. Era distração e já era momento de se gastar. Daria pra pintar tudo azul do céu. Dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Escravo do seu amor, livre para amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Pouco me importa que tu beijes

Se você me abandonar agora, você levará embora a maior parte de mim. Não, baby, por favor, não vá. E se você me abandonar agora, você levará embora o meu próprio coração. Não, baby, por favor, não vá. Garota, eu só quero que você fique. Um amor como o nosso é um amor que é difícil de encontrar. Como poderíamos deixá-lo escapar? Nós chegamos longe demais para abandonar isso tudo lá atrás. Como poderíamos acabar isso tudo dessa maneira? Quando o amanhã chegar e ambos lamentarmos as coisas que dissemos hoje. Um amor como o nosso é um amor que é difícil de encontrar. Como poderíamos deixá-lo escapar? Nós chegamos longe demais para abandonar isso tudo lá atrás. Como poderíamos acabar isso tudo dessa maneira? Quando o amanhã chegar e ambos lamentarmos as coisas que dissemos hoje. E se você me abandonar agora, você levará embora o meu próprio coração. Não, baby, por favor, não vá. Ei, garota, eu só quero que você fique. Ei, garota, apenas preciso ter você ao meu lado. Through in you, I

Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Estamos apresentando Encontro Central. Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho molhou seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, amor, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você meu sol, um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu te dou minhas mãos, o meu pranto tão sofrido, o beijo mais profundo que se afoga num gemido. Oh, oh, oh. Eu te dou um outono,

my face. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come? Estamos apresentando Encontro Central. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, we'll never. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeting horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. I'm not afraid to

Thank you.